adianta fuga, porque na noite os cachorros são as únicas testemunhas que ainda resta. A rua está deserta, o cenário perfeito pra mais uma novela, que com certeza não será nada daquilo que vemos pela televisão. Escute o que eu digo, pois o esquema aqui é bem diferente. Os crimes hediondos na periferia são frequentes, então fique atento e tome muito cuidado para não acabar como muitos acabaram, com o peito estourado por grossos calibres. A lei é foda, e o perdão não existe para os manos sangue B que desconhece o medo. E pra preservar sua vida, aperta primeiro o gatilho, dando início à sua partida. E agora quem será o próximo da lista? Projeto irreversível, esse caminho é foda. Se vacilar, garanto não haverá mais volta. PI, esse caminho é foda. Se vacilar, garanto que não haverá mais volta. Projeto irreversível, esse caminho é foda. Se vacilar, garanto que não haverá mais volta. PI, esse caminho é foda. Se vacilar, garanto que não haverá mais volta. Sul, precisamente CPO. Todo dia vai para o Morumbi, pela porra do crack, por esse motivo se mate, pois ainda não acabou a história. Vamos em parte que estou relatando o lugar, e nada podemos fazer a não ser rezar. Pedimos a Deus para vivermos um pouco mais nessa selva de pedra que o homem se tornam animais. Cada minuto que passa a morte vem e vai, cada um cavando sua própria cova. Então vai se acabando nas drogas ou indo de embalo na bota de um maluco que se diz ladrão pra caralho, bancando aquilo que não é. Aí se liga, Zé Mané, em você ninguém bota fé. Rodou, pediu seguro depois que virou mulher. Projeto irreversível, esse caminho é foda. Se vacilar, garanto que não haverá mais volta. PI, esse caminho é